vez. Manos no rap querendo inovar. Manos subiram e agora só olham pra baixo pra nos copiar. Mano, não fode, não me importo quem é pioneiro. O que eu vou dar valor é o mano que veio pra multiplicar. Era uma vez. Manos no rap querendo inovar. Manos subiram e agora só olham pra baixo pra nos copiar. Mano, não fode, não me importo quem é pioneiro. O que eu vou dar valor é o mano que veio pra multiplicar. Levantando todo o peso do mundo na mente, eu tenho ansiedade. Não me pago de gringo pra ganhar aplauso de quem não vive a verdade. A lealdade do público é boa pra passar em panos em erros horrendos. Não reclame do Monark se no teu fone toca Chris Brown e Rihanna. Não reclama que os manos só quer teu boquete. Tu falou que é pipoquete. Vagabunda fala baixo e não vem com drama. Vamos pra cama, não esquece. Manos que tomam da tal Red Pill, saiam do armário e sejam felizes. Pagam de vida, é sofrido, ele tem cicatrizes. Eles não fumam meu back, eles não fumam um verde logo. Eu não confio na palavra deles. Playboyzada que vivia em AP, vieram pro rap e cagaram nele. Envolvidos na moda, não tenho contato. Meu mano tem um trabalho. Eu vivo a merda que eles militam no TT e não vivem de fato. Eu não tenho nada a ver com o pop, mas igual Lenão tenho falta de ar. Manos querendo mudar o Brasil, quero vadias pra vir me mamar. Na letra falam que amam Rihanna e na balada desfilam com a Barbie. Falam que vivem a vida de gringo, não bebem água e nem tão aqui. Manos no rap querendo inovar. Manos subiram e agora só olham pra baixo pra nos copiar. Mano, não fode, não me importo quem é pioneiro. O que eu vou dar valor é o mano que veio pra multiplicar. Era uma vez. Manos no rap querendo inovar. Manos subiram e agora só olham pra baixo pra nos copiar. Mano, não fode, não me importo quem é pioneiro. O que eu vou dar valor é o mano que veio pra multiplicar.